logo eu, que nunca acreditei que ia viver um tempo assim, junto com a solidão, sem ninguém pra cuidar de mim. Quem avisa, amigo, é, agora sei que me dei mal. Eu me perdi no tempo achando que ia rolar. Um ano só de sorte, só um dia de azar. Eu fui brincar no tempo bom e acabei me dando mal. Vem! Enquanto os meus amigos estão todos com namorada e eu nada, e eu nada. Diego está zoando a mulherada e eu nada, e eu nada. Quando chego junto das minas, elas dizem sou casada e eu nada. Todo mundo se dando bem e eu só tomando mancada e eu nada a solidão, sem ninguém pra cuidar de mim. E quem avisa, amigo, é, agora sei que me dei mal. Eu me perdi no tempo achando que ia rolar. Um ano só de sorte, só um dia de azar. Eu fui brincar no tempo bom e acabei me dando mal. Enquanto os meus amigos estão todos com namorada e eu nada Até o Luiz Diego está zoando a mulherada e eu nada Quando chego junto das minas, elas dizem sou casada e eu nada Todo mundo se dando bem e eu só tomando mancada e eu nada